Vendi minha alma ao diabo no dia que eu passei nessa encruzilhada. E esse tratado mal feito me fez perceber que era troco de nada. E não podia ser desfeito, tudo que cê ganha em dobro cê paga. E o golpe no meio do peito eu nem vi, que eu tava focada no brilho da daga. E eu vi que não tinha mais jeito quando a daga já tava atravessada. O tal diabo é um estranho sujeito, ele disse eu era abençoada. E que meu caminho era estreito, mas que agora eu andava blindada. Que eu tinha os dois pés direitos pra eu caminhar sossegada. Mas tanta verdade rasgou minha retina, eu segui com a vista embaçada. Não era tristeza e nem cocaína, a carga era muito mais pesada. Foi quando ele disse, calma minha filha, cê vai sustentar a parada. Que não à toa eu era escolhida, e disse isso dando risada. Estranho que ele não vestia Prada, se eu não me engano a roupa dele era listrada. Levava na mão um corote, ou podia ser somente um copo de água. Ele era bonito e forte, nos pés tinha esporas douradas. Disse que ia me casar com a sorte, porque esses homens não valem de nada. Seria minha perdição, e a sua condição era levar meu coração. Mas o contrato tava com a data errada. Ele mesmo ficou possuído porque não contava com a própria mancada. Saía fumaça pelos seus ouvidos ao dizer que eu era uma filha ingrata. Seus olhos em chamas, tanto quanto a sua daga de prata. E caiu no meu peito cortando o meu pranto, e agora o meu sangue brilhava. Foi então que eu notei seu espanto, vi que ele desacreditava. Que tão preciosa proposta não valia o que ele me cobrava. Trapaceiro perdeu a aposta, montou seu cavalo e pegou a estrada. Mas antes de virar as costas, perguntou se eu tava preparada. Que traria novas propostas, e disse isso dando risada. O tal diabo é um estranho sujeito, mas eu não tô preocupada. Meu caminho sempre foi estreito, e eu aprecio a estrada. A sorte sempre tá comigo, mesmo que com ela eu não seja casada. E o azar me alerta dos perigos a cada nova alvorada. E aquele sorriso foi problema antigo desse crime, eu não era culpada. Não sei se foi tudo isso, talvez eu só tava chapada. E que o sorriso